9066. Do 92 está presente o Veidona. Para 2000 pés, 10 no 3, 3192. 10 no 3, 2000 pés, 3193. Juliette, Tango Zulu, operação para o sequenciamento, curva esquerda pro 060, limite ao localizador. Tá com você, vai chamar de Brano. O 54 confirma indicado. Siga o Boeing 737 da companhia Frentex, que vem ainda, ponto de espera 2185, altímetro 1093, grato pela colaboração, bom voo. Chamei 142, contato radar, suba ao 350. Radar 350, chamei 1450. Me chama. A magnética para o destino será a... A varista. Está presente, senhor. Seria a magnética 283. Sente a Queen de November. Vou inicialmente a magnética 270. Inicialmente direita 270, é Queen de November. Xené 6314, vou e TAP da presente. TAP da presente, né? 6142. Negativo 6142, é 6314. Até o CI já cruzou o aeródromo. Tem estado visual, proa do farol de Tapã, controle 208, até o CI. 208, até o CI. Afirmativo, desce para 060. Avisado. Avisado, 154, desce para 4000 pés, 10 no 3. Controle Salvador, é o Papa Romeu, até o TFC. Então, até o que você segue pelo litoral sul, reporte visual com local de pouso. Olha, mantego 2009. Reporte de Brama Aeroporto. Só 3154, se tiver condições, reduza para 200. Controle Salvador, é o Gol 967, boa tarde, passando 1400. 967, contato radar, sobre o 360. 360, Gol 967. Cabezada, LF6, Azul 4462. 4462, torre 198, decimal 95. 95, Azul 4462. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4462, LS X-Ray, final de 7 milhas. Azul 4462, boa tarde, quando achar travado? Formada. 080 para 2000, Juliette Sangulo. Bom, 884, táxi Fia Patino, índio, vinha na frente, Embraer da Azul, no ponto de espera, turno 1, 8095, altímetro 1-0, na 3, bom. Ciente. Turno 208. 208269. Informações. Tá passando o nosso através do dia. A gente precisa do seu voo na proa 020, confirma. Ok, é possível. Lá na esquerda 020, 315. Afirmativo, desce para 3000 pés, limite ao localizador. Descendo para 3000, proa 020, limitado pelo LOC, até 3154. Guardião 08, nível 100. Mantenha a proa do VR Salvador e aguarde detonação para o ILS. Eco Índia 90 é autorizado direto destino, quando possível estimado de pouso. Controle Gol 2009, decola, boa tarde. Gol 2009, contato radar, subo 240. 240, Gol 2009. Sigil 060, Xenar 63, ano 4. 63, ano 4, desce para 4000 pés, reduza para 2109. 4000, reduzindo a 2109, 63, ano 4, Xenar. 3154, reduza para 170. 70, 73, 154. 31192. 3192, torre 1895. 3195. Mandou de Salvador, papai, que engenheiro aguarda. Prossiga. Estimado de pouso em Sierra, November. Filiado de Mike, alto, 6. Ciente copiado, reporte, livrando a terminal. Ciente, a 2 de novembro. No solo 12, direita 1219. Direita 040, tenta passar o curso do localizador, 103154. Autorizado 2000 pés. Descendo para 2000, 103154. Direita 4000, autorizado a manter. Estabilizado, Juliette, segue de louco. Consegue para 1-0? Afirmativo. Ok, se possível manter a velocidade até o externo, chame a torre 1895. Tá mantendo, chamando agora 10895, sangue de louco. Onda 5072, aerovia, a rota é direto Elefa, após Arbo, depois direto Hoplo, Oista, a parte de cima, Oistão, e depois com essa previsão do ancho. Para o localizador, direita pro 120. Direita 120 pro localizador, reduzindo agora para 140, já 3. Pode manter presente, o tráfego está a 7 milhas, desce para 2 mil pés, está 3154. Descendo para 2 mil, 3154. Romeu Juliette, Romeu, prossiga. Qual altitude você vai manter? Dois zero, baixou e travou, Juliette, sete Zulu. Quem chegou a autorização de voo, Zulu? Zulu. O sequenciamento, curva esquerda pro 040, intercepta tarefa pro. Esquerda 040, intercepta tarefa pro, 63, chama 4. Solo 2, decimal 9, Solo. 219, direita 3152. Isso, frequência 251. Com Recife, obrigado, Bote. Gol 2009, chame Recife, frequência 1251. 251, gol 2009, obrigado. Autorizado pouso para o Juliette Tanguzulu. Seu ativo, livre pouso, vento 140 graus, 5 horas, Zulu. Livre pouso para o zero, Juliette Tanguzulu. Aproximação. 8 a 0. Confirmado. Sony 220, pareceu? Gente, como eu sou novo, confere mais um minuto pra cópia, eu tenho um pré-autorizado 240, modifica. 314, copiou? Ativo, reduzindo pra linha, estabilizado no X-Ray, né? 314. Oi, tá 3154, chame a torre, 19895. 1895, tá 3154. Salvador, 3154, uma milha para o Índia Serra. CS, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso 3154. CS, 3154. Juliette, está o Zulu, solo ao Zulu 6, livre à direita, 1219, solo. Quadrado 65 autorizado, decolagem pistola 0, vento 130 graus, 62 anões. Assina o código 0210. Confirme 0210. Afirmo. 0210. Sobre 0, pode chamar a torre, o 6304. Chame a torre, o 9895. 295, a torre. Oi Salvador, uma boa tarde, Xenar 6304, cabeça da FM, passando Simbra. Gente, aguarde autorização de pouso. Bora, Santana 6314, poderia confirmar o vento, gentileza? 140 graus, 12 anéis. 154 livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 62 anéis. Livre pouso na 190, até 3154. O azul 4065, decola 18, controle 120, decimal 8. 208, uma boa tarde, azul 4065. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065. Azul 4065, contato radar, sobe 3340. Tráfego decolar de Vera Cruz, confirma a matrícula. Tráfego passando em Interlagos, confirme para o controle sua matrícula. Papa Tango, Romeu, Juliette, Romeu, está ingressando em Interlagos. Sensor, realizou o plano na sala S? Afirmo, apresentado o plano Rádio Conquista, por telefone. Tá, confirme os dados, por gentileza. Papa Tango, Romeu, Juliette, Romeu, de... Sierra November de Itaparica para Sierra Bravo Alfa Romeo, mantendo no meu pés POB 3, autonomia 3 horas, código ANAC 139256, equipamento é um Papa 28 Bravo. Sente o Romeu Juliette, o Romeu já é suficiente, sancionou o código 0210? Afirmativo, 0210. Sente, então realize um cheque no transponder e não receba seu modo charge. Sente. Fala 20, direita, 129, chove. Beleza, 129. Beleza, Salvador. O Romeu Juliette, Romeu desativou o transponder e armou novamente. Gente, agora recebendo o modo alfa, vou ir direto a Aracaju, está presente? CPT Aracaju, Romeu Juliette, Romeu, efetuando a curva para a esquerda, livrando o corredor Interlagos. Quatro, livre decolagem, vento 150 graus, 8 nós. 150 graus, 4 nós. Eco de novembro, chame agora o centro Recife, frequência 1260, alterno 288. Serra, pode trazer, então, sobe. Serra, pode trazer, pode ser utilizado para barreiras nível 320, decolada 197 com primeira curva à esquerda, na saída Momo, após direto. Responder 5103, o controle 190, decimal 8. direita, com, após o decolagem, curva direita, decolando a 190. Da 34, decola os 23, controle 120, decima 8. 120, vai, segundo 884. Salvador, segundo 884, passante. Ponto pra terra, ponto pra 4, contato radar, sobe a 230. Sobe para o 230, igual no 884. Ah, 321, boa tarde. 321, abaixo de mim, por favor. Boa tarde, poderia adiantar para ele? Gente, Guardião 08, sobre operação, curva direita para o 260, desce para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Pode dar uma coordenada de escala, bota ataque. 327, coordenada de escala, bota ataque. Brasília 320, Brasília 17, agora é Leopoldo, decolando a 10, curva direita. Cono 07, 208, controle 6321. 241, no táxi até a entrada do 453. Pode para prosseguir o táxi. Quando esse abriu, né, da seguir o R2, pois não, só que sem dar avião na sua frente, como o número 2 até o ponto de espera, no ponto de espera do Rio, no Noite, em Palma, 5 altímetro, 9093. Abaixo para prosseguir o táxi, visual com a aeronave está iniciando até a entrada do pátio. Lado seguinte, agora do tráfego, reporte na entrada do pátio. Dois, prossiga. Ciente, 02. Meu 20 chama a torre 19895. 1895. O 1620, tá na final, baixado e travado a distância. O 1620, boa tarde, para o pouso na pista 10, tempo 140 graus, 4 nós. 7 de pouso. Lima, Taquia, Lima, Quebec, correção, Lima mais Quebec. Na Quebec chama a torre 1-1-8-19-5 para o cruzamento da 1-7-3. Tanermeia 3-2-7, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Isso, 2-6-8-5. O meu Juliette Romeu prossegue a 1000 ou 1500? Sete. Guardião 08, desça para 2000 pés, ajuste 1013. 2013, Guardião 08. Meu Juliette Romeu, confirma o estimado de pouso. Amaury! Amaury, que na torre também. Curva esquerda para 240. Esquerda 240, Guardião 08. Fox, Fox, autorizado até o ponto de espera da Vapá, guardando a autorização para a pista. Fox, Fox, desconsidere, mantenha a posição, tem um tráfego taxiano para o pátio 5. Gol 1620, solo 3 anos, livre direito, solo 121-9. Oxalé 6327, a Lima tem pista no 0. Terra Fox, ajuste 1013, autorizado táxi. Até a cabeceira da pista 35, onde ingressará na Taxi Lima para a pista 10. Coloia 10, prossigo táxi, direto para o Victor. Direto para o Victor, para o Victor. Felipe 5 do Chateau 1, boa tarde, mantenha a posição. posição do Zulu? Missão no 735, taxi será até a cabeceira onde ingressará na taxiway Lima para a pista 10. Qual foi a aeronave de Brasil para a PAC? Pois ela liberar a entrada do PAC autorizado. Cruzamento da pista no 735 e taxi até o PAC. IP 5241, a linha em montante pelo 0. Para o Rock, o Goi da Zero. Sanar 6327, decolado 34, controle 120, décima 8, bom voo. Controle 1208, Sanar 6327, uma boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Sanar 6327, cruza 1300, saída Coral, pode voar Coral da presente? Sanar 6327, contato radar, subnível 240, direto Coral. 240, direto Coral, 6327. Câmbio 21, décima 9. Prossiga. 7606, aguarde para prosseguir o táxi. Guardião 02 vai manter o setor? Te informo o helicóptero de Camaçari para Serra Índia Queen. Fique atento ao mesmo. Seu passar de terra, o solicito cancelamento para pouso visual na 17. Coordeno direto com a torre agora, 1895. Estamos em Buriado, excelente. 1108, passando externo, solicito pouso na 17. Guardião 08, cancelado aos 36, autorizado base pela direita para a pista 17, a porta na final. Para na final, base pela direita, o Guardião 08. Onde usar o local de pouso? Chaneiro 6327, solicita coordenar nível 160 para o final. Pode manter o 60, aguarde confirmação com o centro. Só manter o 60, aguarda a confirmação. Passarelo 2230, autorizado de LS, ajuste no 0 no 3. Autorizado LS, 1013, 2230. Chené 6327, Centro Recife, autoriza nível 160 para Ilhéus. 60 para Ilhéus, Chené 6327. Romeu Juliette Romeu está livrando a CTR, aliás, já livrou. Mantenha-se condições visuais na terminal Aracaju, tente contato com aquele controle frequência 1203, já coordenado seu estimado de pouso. Controle Salvador, boa tarde, é o trip 5241 Arbor. 5241, contato radar, sobre 200 sem restrições. 200 sem restrições, 5241. Romeu Juliette Romeu, comprei o controle. Minha número 10, pois minha mãe depois com a transmissão com o nível autorizado é o 370. Minha palavra pista 10 com a primeira curva à esquerda na saída curva de par. Transpondei 5126, controle em 1208. Está na final, Guardião 08, na série. Guardião 08, livre pouso pista 10, vento 150 graus, 029. Autorizado pouso, Guardião 08. Guardião 08, confirmando pista 17. 17, tá bem? Tudo certo, posso conferir sua posição? Estou visual 21, o senhor já está praticamente dentro da pista, viu? Ponte de espera está aí mais ou menos uns 200 metros para trás, aí o senhor ultrapassou o ponte de espera. Tem complete o alinhamento e aguarde para a decolagem. Gente? Tem uma chuva, tá bem visível lá atrás essa posição. Quando o senhor alinhar aí, provavelmente o daí vai conseguir enxergar ela lá na taxiway à sua direita. Você é aproximado de decolagem, vento 140 graus, 62 graus. Direto Conquista. Direto Conquista, Grato 5241. Tango Fox, Terra Fox, decolar 240, controle 120, decimal 8. 220 Fox, Qual é a nossa posição? 10-5241, por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. 10-5241, na Praia de Conquista, ajuda? Tem sido autorizado, mas a esquerda que está melhor. 10, está regressando para a rota. Tomarei. Passando externo, 2230. Machado travado. Cadê os 230? Continua a aproximação, guardando a tradução de pouso. Guardando, 2230. Tráfego agora avistado, tem livre pouso, pista 1-0, vento 160 graus, 05 nós. Livre pouso, 230. Pé 327, Recife 1251, alterna 1-3325. Pro decolando, conquista o 5241. Certo. Janelinha 310, visual coronel nacional. 321, tá, visual. Janelinha 321, após a passagem da mesma, a linha e mantém zona zero. Passagem da marca final, pode manter a zona zero. Disponível 340, portão de número 3, nossa fronteira é o 533, guarde 1 minuto para 4 de frente. Passarei 223-0, solo 4-5, nível direita, solo 1-2-1-2-9, boa tarde. Chanermeia 321, decolagem pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-5 nós. Astrônomo 8, autorizado com 15, nível 340, decola da pista 1-0 com a primeira curva à direita na saída Ambo Ellen. Aerovia Alpes, Zulu 2-1 no controle, posição atrás com 5-1-4-5 e controle 1-2-0-2-8. Proteja minhas contas para o que vai ter que fazer. Chanel 6321, decola 247, controle 1-2-0-8, bom voo. 208, boa tarde, Chanel 6321. Serra Fox, Sama Recife, 1-2-6-8-5, bom voo. Controle, Guardião 02. Prossiga. Guardião 02, 5 milhas afastadas de João com campo pelo setor do FUI. 02, chama a torre, 1895, bom pouso. 1895, grato. Puxa, né, 3-2-1, saída arbórea. 3-2-1, contato radar, sube, mantenha 3-2-0, voa, elefa. 3-2-0, elefa na pro, 3-2-1. Guardião 02, prossiga. O Guardião 02, afastado 4.2 milhas, aproximado pelo setor noroeste. Descrição pouso direto no GRAE? Afirmo. Reporta na final do GRAE, Guardião 02. Reportará na final do GRAE, Guardião 02. 102, será que agora é avistada? Tem livre pouso no pátio do Graé, vento 160, grau 05, nós. Livre pouso, pátio do Graé, guardião 02. O 19966, autorizando a linha de decolar, pista 10, vento 150 graus, 069. 10013, vou apelou. Região 02, sala 50, frequência livre. Tem que ser a voa rotatória. Sou 1966, decolar 251, controle 120, destino 8, bom voo. 208, bom, 966. Uma boa tarde. Recife 5241, chama Recife 1260, bom voo. Uma boa tarde, bom, 966, 1600, pés para o 370, Cucas de Mar. 1966, contato radar, submantenho 370, saída PUCA. Saída PUCA, igual no 966. Confirme. 3217, mantém pelo. Oxenai 6321, no Recife 1260, bom voo. 260, bom trabalho. Tango Juliet Quebec Serra, confirme? Quebec Serra, basta mais de 3 minutos a pistola na frente. Salvador, voo 1966, autoriza para o Cepar? Aguarde. Nove meme, chama Recife, 12685. 12685, bom voo. Não, se não você não está guardando a autorização de pouso. Não correu o filtro da terra. Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, prossiga. Está autorizado o pouso? Já pegou avistado, livre pouso, pista 1-7, vem 1-4-0 graus, 0-6-9. Está autorizado o pouso, Quilo Quebec Serra. Nível solicitado é o 360. Sim, está autorizado com o nível 360, de corda 1-0 com a primeira curva à direita na saída Arbor Elétrico. Aerovia, eu presumo 2-1, responde 5-1-5-6, controle 1-2-0, responde 8. Provelo 97, que eu esteja mais fácil, é pode mostrar o feedback aqui no momento. Então, 3125, confio em pelotão. Tire autorização para o 3125. Ah, sim. Informação em função, acho que está pronto para a foto. 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, da cola da 110, com primeira curva direita na saída da Eolinda, após T10. Aeroguia, Pesugo 44, após acordo com a rota prevista no plano de voo. Responde 5121, não consigo nenhum, 120, decimal 8. Para fora, 3121. 5121, 3155. Para o nível 340 para Guarulhos, com a pista 10, curva à direita, da saída da Elba, então vida após voar na fora da posição 6. É o Pesugo 44, aeroguia. 5121 é o transponder e o controle de elevador 1219. Confirmo o controle. 0201 e 3105. 3205. Na lógica autorizada para Manaki. 510, decola 17, com primeira curva à direita no corredor externo. Restrito, correção, mantendo 510 no corredor externo, 3.0125, controle 120, decimal 8. Quer cuidar do seu desenvolvimento correto, confirma quanto, tá? 03. O delta para acionamento da sistema 2-1-1-8-2-9-5, continuo no 0-1-3. Para sair da Armora Elétrica, agora de novo para você. Autorizado de cara da conquista, nível 180. Decolando a pista 10 com a primeira curva direita na saída Arbor Elétrica. Após a elétrica, direto o bloco. Oica, Papá, Lima, Oica, Almeida. De acordo com a outra previsão do ponto de voo. Responde 5147, confirme 120, decimal 8. Primeiro, continuando a saída Arbor Elétrica.